Oceano, baixou e travou, Oceano 6258. 6258, pouso autorizado piscina 0, vendo 1.0 graus, 8.9. Teve pouso a 1.0, Oceano 6258. Sou 1896, prossiga na aproximação, chame Torre 118, decimal 6. Chanel 6258, solo zona 6, libere a direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, remoto no 2. Direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, 1-2, uma boa noite, Felipe, 6258. Salvador, bom dia, 896. 1896, prossiga aproximação, informarei pista livre. Autorizado pouso pistola 0, vento 120 graus, 8-9. Cheque transpouso. Pouso pistola 0, pouso para a gente da base, 8-9. Prossiga, Charlie Alfa Tango. Libera direita, prossiga táxi Alfa Juliette Portão 3. Alfa Juliette Portão 7, 8, 0, 3, 3. Portão 0, 3, 8, 9. No 5 no transponder, Charlie Alfa Tango, reporte ingressando no corredor interlado. Confirme. Aguarde Copa Natal 1805. Boa noite, web 5809, centro da informação, Charlie. 5809, boa noite, essa identificação, a chegada é a Mari, direto ITAP, desce até 2000 pés, ajustado no 095, reporte estabilizado. Eu ativo para 2000 pés com 1015, reporta da estabilizado, 5809. Boa noite, essa identificação, chegada Mari, desse mantenha 3 mil pés, a gente em Salvador no 0 no 5. O Jalha Fatama está na vertical de instalado. Visual com campo? Afirmativa. 2 e 1 no 8, decimal meia. 1 no 8, meia, Charlie Alfa Tango. Torre Salvador, Alfa Romeo, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, vai pousar direto na base novamente? Charlie Alfa Tango. estação, é a torre? Ó, 45 é BTA. Tá, ok. Então, dá pra gente só autorizar o direto pouso na EBTA, Charlie Alfa Tango. Bravo, Charlie Alfa Tango. E some no solo controlado. Somar, Charlie Alfa Tango. Direto TAP. Direto TAP, 3-5-0. Salvador, Gol 1714, na posição 5 para pushback, acionamento. Autorizado, chama para início de táxi. Chamará. 805, pronto para cópia. Pronto. Autorizado Natal, 370, via para o Luno 0. Subida Pouca, transição de par, curva direita após a decolagem. 5004 é o código, 5004, e o controle 198. Natal, 370. Correto, vamos para a posicionar. O solo controlado do 45 é o Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango ao 31, livre frequência, bom dia. Boa noite. Boa noite, Charlie. Siga. Afirmativo, vou pagar a cota em 18,6, chame em 18,6, por favor. O 606, pronto para cópia. Autorizado Campina Grande, nível de voo 390, via Pezulo 10, Neuma, após direto. Pucas e para a subida, com a primeira curva à esquerda. 5095 é o código, 198 é o controle. Pucas, transição de par. Correto, chama para puxa acionar. Na 3520, deixa para 2000 pés, ajustado no 094. 2000 pés, tá, 3520. 3509, Nova Justiça, em Salvador, no 094. Afirmativo, ajuste no 094 agora. Afirmativo, 094, 809. Usa 3520, tem como fazer descer direto para 2000 pés? Afirmo, 2000 pés autorizado. Europa 084, go ahead. Europa 084, and number 0484, that's my name. Stand by 6 years. Localizador, já vista cabeceira na 05804. POB 140. Táxi via Patin de Alfa. Ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Patin de Alfa na testiva, 704. 3520, passo final ILS, posso estabilizar. Salvador, Webjet 5809, muito boa noite. Webjet 5809, boa noite, tá baixado e travado? Sim, ativo, senhora. Informe baixado e travado, vento no 20 graus, 629. Tá baixado e travado, 5809. Livre pouso, 5809. Ok, livre pouso, 19. Gol no 714, está pronto no ponto de espera da 10. Mantenha a posição no 714. Mantém. Salvador, o gol está no 1, para que tiver de mar. Autorizado, já preenche táxi no 805. Quase cópia de uma pessoa. Eu tava vendo agora no cópia, pode adiantar a subida, por favor. Pucaracaju. Pucaracaju. Alpha do Operation Control, good evening, WebTech 746, Delta Formation. I'll be 6746, the Sampa level 050, direct to that position, Skokie Dent. Skokie Dent, Sampa level 050, direct to that position, Skokie Dent. 4, ciente da informação Delta, 350 para Mateó. Ciente, prepare a Pucaracaju e aguarde a cópia. Cinco oito zero nove, solo 38, prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 5809. Bom 714, livre decolagem pista 10, vento no 20 graus, 629. Gente, Golo 714. Air Europa 084, are you ready to copy? We are ready to copy Europa 084. Clear to Madrid flight level 370 via Upper Zulu 10 after conform plan route. Puka departure, Zipar transition after departure, left turn. Squawk code 5573, Salvador departure control 119.8. Localizador, tá, pra aí, 520. 3520, torre 18 nesse momento. Muito obrigado, senhor. Virou 5573, on the squawk, after departure, turn left, robot 34. 5573, space call code, and the departure is Puka, Papa, Uniform, Charlie, Alpha, and Zipa transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Take the departure and the transition, please, for Europa 34. Puka, departure, Puka, Papa, Uniform, Charlie, Alpha, and Zipa transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Puka, Zipa, departure, and 5573 on the squawk, Europa 34. Correct, report for pushback and startup. Okay, we advise you for pushback and startup, Europa 34. Bono 7-4, decola 4-1, chame controle 19-8, bom voo. Bom dia, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, está 3520 baixado, travado, final visão. 3520, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 79. Gente, pouso autorizado, está 3520. Bono 805, atoi. 805, atoi. Matheus, o senhor vai iniciar no 1? Bora, agora, que ninguém vai gravar. Gente. Torre Gol 1994, gate 6 dúzia para pushback e acionamento. 994, pronto para a cópia? Afirmo, pronto para a cópia. Está autorizado Maceió 350, Peruísque 58, subida Pucaracaju, curva à esquerda, 50 no 2, 098. Autorizado 350 para... Maceió, só Peruíbe 51. Saída Puka Aracaju com curva esquerda, transponde ao 5092, controle 1198. Isso!